Ficheiro 32, último ficheiro. Depois de José ter chegado, Jacó deixou de comer e de beber. A morte dele chegaria dentro de horas, no máximo dentro de dias. Por isso, esperámos. Passei o tempo sentada à porta da minha tenda a fiar linho, estudando os filhos de Léa, Raquel, Zilpá e Bilhá. Vi os sorrisos e os gestos das minhas mães e ouvi o riso delas. Algumas das ligações eram tão claras como o dia. Reconheci uma cópia exata de Bilhá, naquela que tinha de ser a filha de Dan. Uma outra menina usava o cabelo da minha tia Raquel. O nariz afilado de Léa evidenciava-se por todo lado. No segundo dia da vigília de morte de Jacó, aproximou-se de mim uma rapariga com um cesto de pão fresco nas mãos. Apresentou-se na língua do Egito como Gera, filha de Benjamim e da esposa egípcia dele, Neset. Gera tinha curiosidade em descobrir como é que uma mulher com o meu estatuto se sentava e fiava, enquanto as outras que assistiam Zafnat Paneha cozinhavam e iam buscar coisas e limpavam o dia inteiro. Eu disse às minhas irmãs que tu deves ser a ama dos filhos do vizir meu tio, disse ela. É assim? Adivinhei bem? Eu sorri e disse, adivinhaste bem. E pedi-lhe que se sentasse e que me falasse das irmãs e irmãos dela. Gera aceitou o meu convite com um sorriso satisfeito e começou a estender a teia e a trama da família dela. As minhas irmãs ainda são crianças, disse a rapariga, apesar dela própria ainda estar há alguns anos da idade adulta. Temos gêmeas, Meusa e Naamá, que são demasiado jovens para sequer fiarem. O meu pai, Benjamim, também teve filhos em Canaã, de uma outra esposa que morreu. Os meus irmãos chamam-se Bela, Becher, Eri e Ard. E são rapazes razoavelmente bons, embora não os conheça melhor do que aos filhos dos meus tios, que são tão numerosos quanto os nossos rebanhos e tão barulhentos quanto estes, disse ela. E piscou-me o olho, como se fôssemos velhas amigas. Tens muitos tios? Disse eu. 11, disse Gera. Mas os três mais velhos são mortos. Ah, assenti eu, despedindo-me de Ruben no meu coração. A minha sobrinha acomodou-se ao meu lado, retirando um fuso do avental e começando a trabalhar, enquanto desenrolava o rolo da história da nossa família. O mais velho era Ruben, filho de Léa, a primeira mulher do meu avô. No caso dele, o escândalo é que Ruben foi encontrado deitado com Bilhá, a mais jovem das esposas de Jacó. Jacó nunca perdoou o seu primogênito, mesmo depois de Bilhá ter morrido. Muito embora Ruben lhe tivesse dado netos e mais riqueza do que o resto dos irmãos juntos. Dizem que o meu tio chorou pelo perdão de Jacó quando morreu, mas o pai dele não o foi ver. Simeão e Levi, também nascidos de Léa, foram assassinados em Tânis, quando eu era bebê. Disso ninguém sabe a história toda, mas entre as mulheres diz-se que eles tentaram levar a melhor a um mercador numa pequena questão qualquer. Para vítima deles, escolheram o mais impiedoso assassino do Egito, que os matou por causa da ganância deles. Gera olhou para cima e viu Judá a entrar na tenda de Jacó. O tio Judá, filho de Léa, tem sido o líder do clã desde há muitos anos. Ele é um homem justo e carrega bem os fardos da família. Embora alguns dos meus primos pensem que ele se tornou demasiado cauteloso na velhice. Gera continuou ensinando-me a história dos meus irmãos e das esposas deles, apontando para os filhos deles, recitando os nomes de sobrinhas e sobrinhos, carne da minha carne, com os quais eu nunca poderia trocar uma palavra. Ruben tinha três filhos, com uma esposa chamada Zilá. A segunda mulher dele, Atar, deu-lhe duas meninas, Bina e Efrate. Simeão tinha 5 filhos, daí de Onda e Alutu, que Gera lembrava como uma horrível rabugenta com mau hálito. Tinha outro filho de uma mulher siquemita, mas esse tinha entrado num wadi inundado e afogara-se. A minha mãe diz que ele se suicidou, disse Gera num sussurro. Aquele homem ali chama-se Merari, disse ela. O milagre nele é que ele é um bom rapaz, apesar de ter nascido de Levi e Inbu. Os irmãos dele são tão maus como o pai deles era. Um homem de boca aberta arrastou-se até ao pé de Gera, que lhe deu um bocado de pão e o mandou embora. Aquele era Shela, explicou ela, filho de Judá, com Shuá. Tem a cabeça fraca, mas é um doce. O meu tio teve uma segunda esposa chamada Tamar, que lhe deu Peretz e Zerah. E a minha melhor amiga, Dafna. Ela é a beldade da minha família nesta geração. Aquela ali é Ézia, disse ela, acenando com a cabeça a uma mulher quase da minha idade. Esposa de Issacar, filho de Lea. Ézia é a mãe de 3 filhos e de Tola, que tomou a vida de parteira. Se Dafna é a herdeira da beleza de Raquel, Tola tem as mãos de ouro dela. Quem é Raquel? Perguntei eu, esperando ouvir dizer mais coisas sobre a minha tia. É a mãe do teu senhor, disse ela, surpreendida com a minha ignorância. Embora suponha que não há razão para saberes o nome dela. Raquel era a segunda esposa, a amada de Jacó, a beldade. Ela morreu a dar à luz Benjamim, meu pai. Eu assenti com a cabeça e dei-lhe uma palmadinha na mão, vendo nela a forma dos dedos de Raquel. Continua, querida, disse eu. Conta mais coisas. Gosto do som dos nomes da tua família. Dan foi o único filho de Bilhá, disse Gera. Ela era a terceira esposa de Jacó, criada de Raquel, e aquela que se deitou com Ruben. Dan tem 3 filhas de Timna, chamadas Edna, Tirzá e Berit. Todas elas são mulheres de bom coração. São elas que cuidam de Jacó. Zilpá era a 4ª esposa, criada de Lea, e teve gêmeos. O primeiro foi Gad, que amava a esposa dele, Será e Mená, com um grande amor. Mas ela morreu a dar à luz a sua 4ª criança, a primeira filha, Será, que tem o dom do canto, disse Gera. Gad, o gêmeo de Azer, casou-se com Oret, prosseguiu ela. A criança mais velha deles era uma filha, Areli, que deu à luz uma filha na semana passada, cujo nome é Nina. O Naftali de Lea foi pai de 6 crianças de Yedida, cujas filhas são Elisheva e Vaniá. E, é claro, conhece os filhos de José melhor do que ninguém, disse Gera. Ele não tem filhas? Perguntou ela. Ainda não, respondi eu. Gera avistou 2 jovens raparigas e, apontando para mim, fez um sinal de assentimento com a cabeça, de forma enfática. Aquelas são 2 das filhas de Zebulon, filho de Lea. A mãe delas, Ahavá, produziu 6 raparigas, que constituem a sua própria pequena tribo. Eu gosto quando elas me incluem no círculo delas. É um grupo alegre. Liora, Mahalat, Jiá, Yara, Noadia e Yael, disse ela, contando os nomes delas pelos dedos. Têm a melhor cuscovelhice. Foram elas que me contaram a história do filho da mulher siquemita que se suicidou. Ele enlouqueceu, disse ela, baixando a voz, quando soube das terríveis circunstâncias do seu nascimento. O que é que lhe poderia ter causado tal desespero? Perguntei eu. É uma história feia, respondeu timidamente, inclinando-se na minha direção para aguçar o meu interesse. Essas são muitas vezes as melhores histórias, respondi eu. Muito bem, disse Gera, pousando o fuso e olhando-me diretamente nos olhos. De acordo com a história da titia Ahava, Leia teve uma filha que sobreviveu. Ela deve ter sido uma grande beldade, pois foi tomada em casamento por um nobre siquemita, um príncipe, na realidade, o filho do rei Hamor. O rei levou a Jacó um belo preço de noiva, com as próprias mãos. Mas isso não era suficiente para Simeão e Levi. Diziam que a irmã deles tinha sido raptada e violada, e que a honra da família tinha sido aviltada. Fizeram tanto barulho que o rei, curvando-se perante a grande paixão do filho pela filha de Leia, duplicou o preço de noiva. Ainda assim, os meus tios não ficaram satisfeitos. Diziam que aquilo era uma conspiração dos cananitas para tomarem o que era de Jacó e tornarem o que era dele propriedade de Hamor. Portanto, Levi e Simeão tentaram desfazer o casamento ao exigirem que os siquemitas entregassem os seus prepúcios e se tornassem jacobitas. Agora vem a parte da história que me faz pensar que isto não é mais do que um conto que as raparigas contam umas às outras. O príncipe submeteu-se à faca, ele e o pai dele e todos os homens da cidade. As minhas primas dizem que isto é impossível, porque os homens não são capazes de um tal amor. Na história, o príncipe concordou. Ele e os homens da cidade foram circuncidados. Gera baixou a voz, dando-lhe um tom sombrio para o triste final. Duas noites depois do corte, enquanto os homens da cidade gemiam de dor, Levi e Simeão infiltraram-se na cidade e mataram o príncipe, o rei e todos os homens que encontraram dentro das muralhas. Levaram o gado e as mulheres da cidade também, que é a razão pela qual Simeão veio a ter uma esposa siquemita. Quando o filho dele soube da vilania do pai, afogou-se. Os meus olhos tinham estado fixos no meu fuso enquanto ela contava a história. E o que é que foi feito da irmã? Perguntei eu. Aquela que foi amada pelo príncipe? Isso é um mistério, disse Gera. Eu acho que ela morreu de dor. A Será inventou uma canção acerca de ela ter sido levada pela rainha do céu e ter sido transformada numa estrela cadente. O nome dela é recordado? Perguntei eu, suavemente. Dina, disse ela. Gosto do som do nome dela. Tu não? Um dia, se tiver uma filha, vou chamar-lhe Dina. Gera não disse mais nada acerca da filha de Leia e continuou a palrar acerca de lutas familiares e de amores entre os primos dela. Continuou a falar até ao fim da tarde, antes de se lembrar de me fazer perguntas acerca de mim. E por essa altura eu podia retirar-me, pois estava na hora da refeição da noite. Jacó morreu naquela noite. Ouvi uma mulher a soluçar e perguntei-lhe quem é que, de entre as noras dele, chorava pelo velhote. Bénia abraçou-me, mas eu não senti nem dor nem raiva. Gera tinha-me dado paz. A história de Dina era demasiado terrível para ser esquecida. Enquanto a memória de Jacó vivesse, o meu nome seria lembrado. O passado tinha-me feito o pior possível e eu não tinha nada a temer do futuro. Deixei a casa de Jacó mais reconfortada do que José. De manhã, Judá preparou-se para levar o corpo de Jacó para se deitar com os pais dele em Canaã. José ficou a observar quando eles levantaram os ossos para a liteira coberta de ouro que era dele, que ele lhes deu para a viagem fúnebre. Antes de Judá se ter ido embora para enterrar o pai, ele e José abraçaram-se pela última vez. Virei as costas àquela visão, mas antes de chegar à minha tenda senti uma mão no ombro e virei a cara para Judá. cuja expressão era um mapa de incerteza e de vergonha. Estendeu-me um punho fechado. Era da nossa mãe, disse eu, falando a custo. Quando ela morreu, mandou-me chamar e disse-me que desse isto à filha dela. Eu pensei que estivesse louca, disse Judá. Mas ela previu o nosso encontro. A nossa mãe nunca te esqueceu. E embora Jacó o tivesse proibido, ela falou de ti todos os dias até morrer. Toma isto da nossa mãe, Léa, e que possas conhecer paz, disse ele, empurrando-me qualquer coisa para a mão, antes de se afastar com a cabeça baixa. Eu olhei para baixo, para o anel de lápis lazuli de Raquel, o primeiro presente que Jacó lhe dera. A princípio pensei em chamar Judá de volta para lhe perguntar porque é que a minha mãe me tinha mandado o testemunho do amor de Jacó pela irmã dela. Mas, é claro, ele não podia saber porquê. Foi bom ver o rio outra vez. Depois do calor dos montes, o abraço do Nilo era doce e fresco. E à noite, nos braços do Bénia, contei-lhe tudo o que tinha ouvido de Gera e mostrei-lhe o anel. Fiquei confusa acerca do significado dele e rezei por um sonho que explicasse o mistério. Mas foi o Bénia que me deu a resposta. Pegando na minha mão, contra a luz, e olhando para ele com olhos habituados a ver a beleza, disse: talvez a tua mãe quisesse que ele fosse um testemunho de que tinha perdoado a irmã. Talvez seja um sinal de que ela tenha morrido com o coração indiviso e que desejava o mesmo para ti. As palavras do meu marido atingiram o seu alvo. E eu lembrei-me de algo que Zilpá me tinha dito na tenda vermelha quando eu era criança e era demasiado jovem para perceber o significado das palavras dela. Nascemos todos da mesma mãe, disse ela. Uma vida inteira mais tarde percebi que aquilo era verdade. Embora durante a viagem não tivesse acontecido nada digno de registro e as minhas mãos tivessem estado desocupadas, fiquei exausta com a viagem para casa. Ansiava por voltar à minha própria casa, por ver Shifra e o bebê de Kia, que tinha nascido durante a minha ausência. Estive terrivelmente irrequieta durante a paragem de 3 dias em Mênfis, mas guardei a impaciência para mim por causa do Bénia. Ele voltava do mercado todas as noites, transbordante com a beleza que tinha visto. Fez exclamações acerca do toque sedoso da madeira de oliveira, do negro puro do ébano, dos cedros aromáticos. Trouxe pedaços de pinho e ensinou os filhos de José a esculpir. Também me comprou um presente, uma bilha, com a forma de uma sorridente Taueret, que me fazia sorrir de cada vez que olhava para ela. A barca do vizir arrastava atrás de si uma barcaça carregada de boas madeiras quando saímos do porto de Mênfis para iniciarmos a última parte da viagem para Tebas. José e eu despedimos-nos na escuridão da última noite. Não havia necessidade de tristeza na nossa separação, disse ele com leveza. Isto é apenas um até logo. Se a Asnat ficar grávida outra vez, chamar-te-emos. Mas eu sabia que não voltaríamos a encontrar-nos. José, disse eu, não está nas nossas mãos. Fica bem, sussurrei eu, tocando a face dele com a mão que usava o anel da mãe dele. Pensarei em ti. Eu também pensarei em ti, respondeu ele suavemente. De manhã, Bénia e eu voltámo-nos ansiosamente para o oeste. Uma vez chegados a casa, voltámos à ordem dos nossos dias. O filho novo, de Kia, era bem disposto e aprendeu a manifestar a sua felicidade quando a mãe dele mo passava nas noites em que ia assistir a um parto. Eu, no entanto, raramente a acompanhava, para além do pôr do sol, pois estava a ficar velha. Os pés doíam-me de manhã e as minhas mãos estavam a ficar rígidas. Mas mesmo assim ainda me considerava feliz, por não estar fraca nem ser aborrecida. Tinha força suficiente para a minha casa e para tomar conta do Bénia. Ele continuava forte e seguro, com o olhar sempre límpido, amante, constante como o sol, do trabalho e de mim. Os meus últimos anos foram bons. Kia teve mais 2 bebés, mais um rapaz e uma rapariga, que se apoderaram da minha casa e do coração do meu marido. Recebíamos todos os dias incontáveis beijos de hálito doce. Vocês são o elixir da juventude, dizia eu, enquanto lhes fazia cócegas e me ria com eles. Vocês alimentam estes velhos ossos. Vocês mantêm-me viva. Mas nem sequer a devoção das criancinhas pôde afastar a morte para sempre. E a minha hora chegou. Não sofri durante muito tempo. Acordei durante a noite, sentindo um peso esmagador no meu peito. Mas depois do primeiro choque, não houve dor. Benny assegurou-me a cara entre as suas mãos grandes e quentes. Kia chegou e aconchegou os meus pés entre os longos dedos dela. Choraram e eu não conseguia formar as palavras para os reconfortar. Depois mudaram perante os meus olhos e eu não tinha palavras para descrever o que via. O meu amado transformou-se num farol tão brilhante como o sol, e a luz dele aquecia-me plenamente. Kia brilhava como a lua e cantava com a voz verde e solene da rainha da noite. Na escuridão que rodeava as luzes brilhantes da minha vida, comecei a discernir as caras das minhas mães, cada uma delas a arder com o seu próprio fogo. Lé, Raquel, Zilpá e Bilhá, Ina, Ranfer e Merit, até a pobre da Ruti e a arrogante Rebeca estavam alinhadas para me receber. Embora nunca as tivesse visto, também reconheci Ada e Sarai. Forte, corajosa, maravilhada, bondosa, prendada, quebrada, leal, tola, talentosa, fraca. Cada uma delas a dar-me as boas-vindas à sua maneira. Ah! Gritei eu, maravilhada. Bénia abraçou-me com ainda mais força e soluçou. Pensou que eu sofria, mas não sentia nada, senão excitação, face às lições que a morte me estendia. No momento antes de passar para o outro lado, soube que os sacerdotes e os magos do Egito eram tolos e charlatães por prometerem prolongar as belezas da vida para além do mundo que nos é dado. A morte não é nenhum inimigo, mas a fundação da gratidão, da comiseração e da arte. De todos os prazeres da vida, só o amor não deve nada à morte. Obrigada, amado, disse eu ao Bénia, mas ele não me ouviu. Obrigada, filha, disse eu a Kia, que tinha encostado o ouvido ao meu peito e que, ao não ouvir nada, começou a carpir. Eu morri, mas não os deixei. Bénia ficou sentada ao meu lado e eu permaneci nos seus olhos e no seu coração. Durante semanas e meses e anos, a minha cara viveu no jardim. O meu cheiro ficou agarrado aos lençóis. Durante todo o tempo que ele viveu, eu andei com ele durante o dia e deitei-me com ele à noite. Quando os olhos dele se fecharam pela última vez, pensei que eu talvez deixasse finalmente o mundo. Mas mesmo então permaneci. Chifrá cantava a canção que eu lhe tinha ensinado. E Kia mexia-se com os meus movimentos. José pensou em mim quando a filha dele nasceu. Gera chamou a bebé dela, Dina. Ramos casou e falou à mulher da mãe que o tinha mandado para longe, para que ele não morresse, mas vivesse. Os filhos de Ramoso tiveram filhos até à 100ª geração. Alguns deles vivem na terra em que eu nasci, outros nos lugares frios e ventosos que Verrenjô descreveu à luz da fogueira das minhas mães. Não há qualquer magia na imortalidade. No Egito eu adorava o perfume do lótus. Uma flor floria no lago, à alvorada, enchendo todo o jardim com um almíscar azul, tão poderoso que parecia que até os peixes e os patos desfaleceriam. À noite a flor poderia murchar, mas o perfume perdurava. Mais e mais fraco, mas nunca inteiramente desaparecido. Mesmo muitos dias mais tarde, o lótus permanecia no jardim. Passavam-se meses e uma abelha aterrava perto do lugar onde o lótus tinha florido. E a essência dele era mais uma vez libertada, momentânea, mas inegável. O Egito adorava o lótus porque este nunca morre. Passa-se o mesmo com as pessoas que são amadas. É assim que algo tão insignificante como um nome, duas sílabas, uma aguda, outra doce, pode invocar os inumeráveis sorrisos e lágrimas, suspiros e sonhos de uma vida humana. Se te sentares na margem de um rio, verás apenas uma pequena parte da superfície dele. E, no entanto, a água que está perante os teus olhos é prova de incognoscíveis profundidades. O meu coração enche-se de agradecimentos pela bondade que demonstraste para comigo ao te sentares na margem deste rio, ao visitares os ecos do meu nome. Bênçãos sobre os teus olhos e sobre os teus filhos. Bênçãos sobre o chão que pisas. Onde quer que vás, eu irei contigo. Xalá. Fim. Terminou a leitura da obra A Tenda Vermelha, de Anita Diamond. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra durante o mês de fevereiro de 2015.